Então, o nosso tema dessa tarde é felicidade e infelicidade. E a gente já ouviu falar muito, e até repete, que a felicidade não é desse mundo. Está escrito aqui nos livros. E o que eles querem nos dizer com isso, que a felicidade não é desse mundo? Se a gente está aqui encarnado buscando ser feliz e se sentindo feliz em vários momentos, como que ela pode não ser desse mundo? Então, a gente vai tentar entender o que quer dizer essa frase de felicidade que não é desse mundo. E o que seria, então, realmente a felicidade que nos é dita. Iniciando até por uma pergunta que a gente vai ficar com ela na cabeça, né? A felicidade, ela pode causar infelicidade? Não para os outros, mas para mim mesmo. A minha felicidade, ela pode ser, depois, a causa da minha infelicidade? Então, vamos pensando nisso. A gente sabe que esse mundo que nós habitamos, ele é um mundo de provas e expiações. Significa que ele é um mundo de trabalho, de busca, de aperfeiçoamento, de que nós temos que vir aqui, aprender, resgatar, por isso expiações. Por isso que a gente diz, então, que essa felicidade não cabe aqui, porque cada um de nós, seja a posição que estiver, tem a sua parte nesse mundo de trabalho, de sofrimento, de misérias, às vezes não misérias materiais, mas misérias da alma, decepções. Todos nós passamos por essas questões. O problema é que às vezes nós acabamos olhando para o outro como sendo um espelho nosso. E nisso a gente acaba errando e se tornando mais infeliz ou se achando mais infeliz do que é. A gente pergunta, a fortuna, o poder, a juventude, são elementos essenciais para a felicidade? É uma questão que a gente tem que pensar, porque nós passamos grande parte da nossa vida correndo atrás desses elementos. E eles nos trazem felicidade? Procuramos felicidade em coisas perecíveis, prazeres materiais que nos agitam, nos perturbam, criando tormentos voluntários. Essa frase responde à anterior. Procuramos a nossa felicidade em coisas perecíveis, que não se sustentam, que desaparecem com o tempo e às vezes muito rapidamente. Prazeres materiais que nos dão uma falsa impressão ou uma falsa felicidade muito momentânea, muito perecível, como diz. E através dessa busca, nessas coisas ilusórias, nós acabamos criando, então, agitações na nossa vida, perturbações que vão nos levar à infelicidade, ao sentimento de infelicidade. A infelicidade real é a falta do necessário à vida e à saúde. A real infelicidade se baseia apenas nisso. O problema é que com, vamos dizer assim, o progresso, a evolução material que nós vivemos, nós criamos mais necessidades do que realmente a gente tem. Então, hoje, para nós nos sentirmos felizes, nós temos que ter várias coisas. A palavra é essa, é ter, não é ser. Por isso que nós não alcançamos essa felicidade. Sempre há um porquê nas nossas tribulações, naquilo que nós estamos vivendo. Se nós somos infelizes por algum ponto, vamos dizer assim, de nascença, ou estamos passando por uma dificuldade, que não foi diretamente criada por nós nesta vida, sempre existe um porquê disso estar acontecendo. E como tem a frase aqui em cima, cada um é herdeiro de si mesmo. Nós não podemos ficar protelando, jogando responsabilidade para outras pessoas, ou até para Deus, como nós gostamos às vezes de fazer, né? Que Deus não me deu, ou Deus me criou dessa maneira. Carregar a sua cruz é necessário. E Jesus nos disse: felizes os que sofrem, porque serão consolados. Então, quando a gente começa a perceber essa questão de felicidade sob um ponto de vista mais amplo, que não apenas o dessa existência, porque o que é um punhado de anos quando nós falamos de um espírito eterno? Se nós conseguirmos passar por essa encarnação, compreendendo que aquilo que nós estamos passando, que nos achamos infelizes, é um meio de nos aprimorar, de nos desenvolver habilidades, virtudes, e não é um meio de nos punir, mas um meio de nos fortalecer, tendo uma visão de futuro mais ampla, e aí então fazer essa caminhada nesse sentido, sabendo que ali adiante seremos mais fortes para suportar as outras dificuldades que hão de vir. Tendo essa visão, realmente a questão de felicidade e infelicidade, ela acaba sendo um pouco esquecida. É o que nós falamos várias vezes, é a questão da fé, né? Do que nós realmente acreditamos. Porque aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós estamos buscando. Se nós não acreditamos nessa vida eterna, nesse futuro que nos foi prometido por Jesus, de mundos mais felizes, nós continuamos então buscando as nossas satisfações nesse aqui e agora, na satisfação material. E apenas um exemplo do que nos causa muita infelicidade é o sentimento da inveja, que nós sempre estamos focando no externo as nossas necessidades. Estamos sempre buscando suprir as nossas necessidades através do olhar para o outro. E esse outro são todos, porque o sentimento é que está em mim. Então, no momento que eu consigo adquirir aquilo que o outro tem, eu vou mudar o meu foco para uma outra coisa, e assim vai. E aí a gente nunca consegue realmente estar tranquilo, estar bem. A gente vai estar sempre correndo atrás de uma ilusão, e a satisfação não acontece. Ele nos diz que a verdadeira infelicidade, ela está então nas consequências daquilo que a gente está fazendo. Essas nossas buscas para sermos felizes através das coisas materiais, dos prazeres, sejam eles, ele acaba nos causando então, mais adiante, uma infelicidade. Suprir essa necessidade nesse momento me causam problemas no futuro. Se a gente conseguisse, dentro do nosso dia a dia, poder ter o tempo de pensar naquilo que nós realmente estamos fazendo ou procurando, olhássemos, tentássemos perceber o desenrolar daquela situação, o que pode causar, com certeza a gente deixaria para trás várias delas. Porque, por um único momento, nós criamos como que uma bola de chumbo na nossa perna a nos arrastar depois. A gente tem, se a gente não consegue às vezes perceber os nossos, a gente tem exemplos, né, que estão aparecendo todo dia para nós, de pessoas que estão sendo chamadas a responderem por algum ato que cometeram. Então, que sirvam os exemplos, né, para a gente poder também e se guiando, né? E só para terminar, nós nos queixamos bastante, mas quando que nós crescemos como pessoas, como seres humanos. Quando a vida está boa, a gente só aproveita. Quando tudo está correndo bem, a gente está aproveitando ela. É quando as coisas começam a ficar um pouco difíceis, os problemas começam a aparecer, é que a gente se obriga a se mexer, a puxar de dentro aquela força que todos dizem que nós temos, mas que nós deixamos quieto ali. Então, são as dificuldades que nós descobrimos quem realmente nós somos. Qual é a força que nós temos? Nós vamos apenas assistir as coisas acontecerem ou nós vamos nos posicionarmos para tentar mudar essa situação e realmente fazer valer a pena esse momento que nós estamos vivendo?